Salvador, gol 1896, passa o 1980 para o 370. Controle Salvador, gol 1896. Precisa. Passa o 190 para o 370. Gente. Minha 746 autorizado LS. Ciente, autorizado LS. Plan 3170, número 2 na aproximação, autorizado LS, reporte localizador. LS, reporte localizador, Plan 3170. Gol 896, chame Recife 1685. Recife 1685, obrigado. Espera da 10 pronto, Tan 3520. Tan 3520, a linha decola pista 10, vento no 60 graus, 59. A linha decola da 10, Tan 3520. Cuidador 6746. Plan 3520, decola os 22, chame controle 1935, bom voo. Plan 35, obrigado, boa noite. Controle Plan 3520, decolou. 3520, contato, sobe 190. 10, 3520. Ciente, 6746. Web 6746, baixou e travou, tá passando externo. Livre pouso 6746, vento no 70 graus, 3 nós. Livre pouso 6746. Está com 143 a bordo, Aracaju 0354. Objeto 6746, solo 26, libere próxima direita, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o portão 4, AB 6746, libere direita. 0 torre 18-6. 18-6, tá 3 anos, você pega. Salvador, TAM 3170, tá na final ILS, pista 10, já baixado e travado. 1170, autorizado pouso, pista 10, vento 200 graus, 3 nós. Teve pouso, pista 10, TAM 3170. Bom pouso, MC. Um abraço, comandante. Obrigadão aí. Falou. 3170, solo aos 31, libere próxima direita. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portal meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia. Outra 3170. Permanece na escuta? Permanece nessa. Ok, 3170. Web 6746, mantendo posição aqui, aguardando o sinalizador. Né? Afirmativa, já pedi um apoio aí pro Corso. Siga. Fica no